projetos aqui na mesa e recebo os seus filhos espirituais. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos, pela presença de Deus aqui na sala. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. É assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, muita satisfação. Nossos corações, nós mais uma vez nos encontramos nessa casa tão abençoada e bendita, casa esta de Francisco de Paula, para mais uma vez estudarmos mais um item, um capítulo, um tema da nossa tão amada doutrina espírita. E hoje nos cabe aqui a responsabilidade de fazer um estudo a respeito do nosso patrono, nada mais, nada menos do que Francisco de Paula. No próximo dia 27 de março, ou seja, no próximo domingo, domingo de Páscoa, nosso patrono estará comemorando 600 anos, 6 séculos de nascimento. É um marco para todos nós estarmos congregados numa casa que tem como patrono esse espírito. E é exatamente esta mensagem que nós viemos aqui com a responsabilidade de passar para os irmãos. Irmãos esses do plano material e do plano espiritual. Nós estamos debutando nessa casa que há alguns anos atrás nós vimos ela ser montada para cá, a Congregação Espírita Francisco de Paula. Para nós é uma alegria estarmos aqui para poder dividir com os irmãos aquilo que nós recebemos quando nós viemos trazer um estudo, e principalmente esse estudo dessa noite que é do nosso patrono. A gente só deixa para os irmãos que aqui se encontram a luz de muito amor, que vocês sejam muito felizes e que vocês encontrem nessa casa aquilo que nós já encontramos há alguns anos quando aqui nós chegamos. Não aqui especificamente, aqui no Riachuelo, mas lá na Tijuca, onde é a sede da Congregação Espírita Francisco de Paula. Jesus, nesta semana, que é a semana em que há todo um movimento, desde aquele domingo de Ramos, foi o último domingo, quando Jesus adentrou as portas de Jerusalém, montado num burro, num burrinho, a partir daquele momento, Jesus estava exemplificando todo o seu apostolado que ele pregara durante seus 3 anos de messianato aqui conosco na terra. Era uma lição de humildade. Missão esta que foi lhe dada pelo Criador, pelo Pai, e que Jesus estava naquele momento ratificando. E nesta semana que se inicia, a partir daquele domingo, e vai até o próximo domingo, quando nós teremos domingo de Páscoa, nós temos vários acontecimentos que são muito importantes. Acontecimentos esses que marcariam muito fortemente todas as religiões ditas cristãs. E nós, os espíritas, também somos cristãos. Naquela quinta-feira, como hoje, antes de ser preso no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, Jesus havia feito uma reunião com seus já apóstolos e não mais discípulos, e há uma diferença. Quando se é discípulo, se é aprendiz, se está aprendendo. Tornando-se apóstolo é aquele que já está preparado para a missão a qual lhe foi conferida. Ali eles já eram apóstolos. E Jesus faz essa reunião, muito conhecida nos quadros que nós encontramos, chamada a Última Ceia, e Jesus reparte o pão e divide aquela bebida que ele se encontrava, que era o vinho, para todos aqueles seus apóstolos que ali estavam, seus 12. E nessa comunicação há um momento em que Jesus faz a cerimônia e vai lavar os pés de cada um daqueles seus irmãos, que era assim que Jesus os tinha, embora os chamasse de filhinhos. E todos eles, muitos sem jeito, porque já haviam visto o que Jesus era capaz, chegar Jesus para lavar os seus pés era algo que eles se sentiam que não tinham merecimento para tal. E Jesus, muito pelo contrário, ratificava que assim deveria ser. E nesse diálogo daquela cerimônia, Jesus lhes afirma que haveria de ir na frente, porque era chegado o momento, mas que não os abandonaria. Embora todos dissessem que iriam com ele, com o mestre, Jesus lhes disse que havia necessidade disso acontecer. E assim, ele ratificou: eu hei de ir na frente, mas eu não vos abandonarei. Eu enviarei para vós um Consolador prometido, que vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos ensinei, e mais, lhes ensinará novas lições que eu ainda não posso lhes dizer. Naquela quinta-feira, Jesus é preso, como nós já falamos aqui, é levado até Caifás, que encaminha Jesus para Herodes Antipas, que devolve Jesus para Caifás e que entrega Jesus ao Pilatos. Num momento muito rápido, Jesus é condenado por algo que ele não sabia o que tinha sido feito. Pilatos lava suas mãos e ele é crucificado na sexta-feira, vindo a ressuscitar no domingo, que é o domingo de Páscoa. Coincidentemente, o próximo domingo é o dia do nosso padroeiro Francisco de Paula, dia 27 de março. Essa nossa abertura que nós estamos fazendo aqui, começando com o Evangelho, é para ressaltar que Jesus, desde aquela reunião, disse que não abandonaria a todos nós que aqui ficamos, que ele enviaria o Consolador prometido. E para nós, esse Consolador é a nossa doutrina espírita, essa doutrina tão esclarecedora, confortadora, e que nos abraça de uma maneira racional os entendimentos aos quais, durante muito tempo, ficaram obscuros, sem um entendimento racional. Acontece que antes do Consolador chegar, nós podemos colocar que Jesus enviou seus prepostos espíritos de alta envergadura para nos ajudar nessa caminhada até a chegada do Consolador Prometido. Nós podemos ressaltar aqui que na Idade Média, no século XII, especificamente no ano de 1181, nascia um espírito que era, na realidade, o facho de luz para aquela Idade Média tão perdida nos devaneios que se encontravam a religião, que era a religião católica, apostólica romana, de tantos problemas que acabaram se perdendo. Nós estamos falando aqui nada mais, nada menos do que Francisco de Assis. Francisco de Assis vem à Terra, reencarna esse espírito enviado por Jesus para que houvesse uma esperança naquela idade dita das sombras, na Idade Média, para que pudesse haver um pouco de esperança nos corações de todos que aqui sofriam. Dois séculos depois, no dia 27 de março de 1416, ou seja, no século XV, nascia Francisco de Paula. Já não vivia-se mais o mundo, a Idade Média. O movimento que estava naquele momento do seu nascimento era o movimento da Renascença, onde já se havia um reequilíbrio de todas aquelas luzes que Francisco de Paula deixou com seu apostolado de luz e de amor, que era o mesmo de Jesus, e que passa para Francisco de Paula. Esse espírito, Francisco de Paula, ele foi muito tempo esperado pela sua família. A sua família, composta do seu pai, Diácono D'Alessio, e a sua mãe, Viena de Fuscaldo, eram camponeses que viveram numa aldeiazinha chamada Torre Vecchio, que era na cidade de Paula, na Calábria, na Itália que nós conhecemos hoje. Coincidência? Francisco era de Assis, da Itália, Francisco de Paula era da Calábria. Não existe coincidência, nós sabemos muito bem que não. E Francisco de Paula só se chamou Francisco porque seus pais fizeram uma solicitação para que Francisco de Assis, eles como devoto que eram, que se tivessem um filho, colocaria o nome do filho como Francisco. E por ser da cidade de Paula, Francisco de Paula. Essa espera demorou cerca de 15 anos. Na cidadezinha, no dia em que Francisco de Paula vem à Terra, há todo o envolvimento espiritual naquela casa que era diferente do que se acostumava acontecer naquela cidade. Naquele dia se ouviu um murmúrio na cidade em que vozes cantavam alto uma música que era um verdadeiro bálsamo para os ouvidos e um conforto para aqueles corações. Havia na casa dos pais de Francisco uma chama que se consumia, mas não era uma chama de incêndio. Não se sabia exatamente o que ali estava acontecendo, até que uma das comadres de Dona Viena de Fuscaldo, Dona Maria, bate à porta para saber o que havia acontecido. E eis que quando ela adentra o lar, descobre que havia nascido uma criança muito bonita, muito bela. Um menino de cabelos louros e olhos azuis. Como todos já sabiam que se o casal tivesse um filho, chamaria-se Francisco, Dona Maria sai gritando pela vila, dizendo: nasceu Francisco! Francisco chegou! E foi uma grande festa que aconteceu. A partir daquele momento, a família tinha pedido a Francisco de Assis para interferir junto ao Criador e a Jesus que viesse o seu filho. E eles cumpriram a missão de lhe dar o nome de Francisco. E tinham ratificado quando batizado desta forma. Família muito católica, muito religiosa. Eles criaram Francisco de Paula com todo o desvelo, com todo o amor cristão, e lhe passaram todos os ensinamentos. Acontece que, logo a partir do momento do seu nascimento, a família passa por um momento de grande dificuldade. Havia uma doença que havia dado um abscesso na vista esquerda do pobre menino Francisco de Paula. E mais uma vez, Dona Viana de Fuscaldo e o Diácono D'Alessio vão novamente pedir ao povereiro de Assis, a Francisco de Assis, a sua intervenção para que o pequeno não ficasse cego. E aí eles fazem uma promessa para Francisco de Assis: se o menino ficasse curado daquele abscesso que se encontrava no seu olho esquerdo, eles levariam Francisco de Paula para passar um ano no convento. E o convento mais próximo daquela cidade de Paula, era o convento de São Marco da Gentano. E assim, com a solicitação e a intervenção de Francisco de Assis, Francisco de Paula ficou curado daquele abscesso que tinha na sua vista esquerda. Quando completou 12 anos, os pais que haviam feito a sua promessa foram cumprir. Numa caminhada de 15 quilômetros, foram até o convento de São Marco da Gentano. E lá, Francisco encontrou aquele padre que sempre vinha a Paula, o senhor Antônio, e foi entregue para o mesmo, para que ele ficasse um ano com os frades que ali se encontravam. E para espanto de todos aqueles irmãos que ali se encontravam, viram que aquele espírito que chegava com 12 anos de idade era diferente de todos aqueles que se encontravam ali, pois que fatos, prodígios aconteciam, até então ditos milagres para os católicos. Mas nós que somos espíritas já estudamos e sabemos que os ditos milagres, eles na realidade são situações que ocorrem pelas leis naturais divinas e que têm uma explicação. E o menino, além de ser um bom trabalhador, pois que ajudava na cozinha, ajudava limpando os corredores, fazia plantação, ajudava na missa, era cozinheiro também, ajudante de cozinheiro na cozinha, e além de jejuar e fazer todas aquelas obrigações que eram lhe passadas dentro do convento. Situações imediatamente começaram a ocorrer, prodígios, os ditos milagres naquela época. Francisco imediatamente colocava a sua essência para que todos pudessem observar. E naqueles momentos em que não se sabia explicar bem como aqueles fenômenos ocorriam, Francisco simplesmente, de uma maneira muito tranquila, calma, serena, fazia tudo aquilo acontecer de uma maneira natural. Por exemplo, ele acendia as velas, quando era sua obrigação, apenas tocando com os dedos. Ele tinha uma ligação com o fogo de uma maneira assim muito forte, E é explicado pelos seus biógrafos. O Turíbio, quando esqueceram de colocar aquele carvão incandescente para poder fazer aquela fumaça, ele ia na cozinha, pegava o carvão incandescente, colocava no seu hábito e trazia tranquilamente para colocar no objeto para fazer aquilo que era necessário fazer. Ele se demonstrou uma pessoa muito boa. E quando chegou no final daquele ano em que ele deveria voltar para casa, ele já não queria mais ir com os pais. Mas os seus pais disseram que para ele ficar, ele ainda era muito novo. Ele não podia permanecer ali. E num acordo com o responsável pelo convento, lhe dizia que era importante que ele estudasse, embora alguns dos seus biógrafos diziam que ele era analfabeto. Francisco não era analfabeto. Embora não tivesse uma grande cultura, ele conseguia escrever, conseguia ler. Eles entraram numa acordo que Francisco, durante uma certa parte, ia ficar no convento do dia e a outra parte ele ia estudar. Mas antes disso, ele viajou com os pais para algumas cidades, Roma, Montesano, e quando ele fez essa viagem, após aquele primeiro ano no convento, e esse acordo que eles haviam feito, ele ratificou ainda mais a sua vocação, porque ele encontrou nos vários conventos em que a família foi lhe apresentando, aquilo que para ele era a sua vocação, que queria viver como eremita, ou seja, solitário, em favor dos mais necessitados, orando sempre a Deus. E assim aconteceu. Após o retorno da viagem e aquele tempo em que Francisco começou a crescer um pouco mais e tomou um pouco mais de idade, ele foi para o convento. E lá, ele ficou durante algum tempo. Antes dele se associar ao convento em si, ele achou que era necessário que ele se isolasse um pouco para que ele pudesse comungar com o pai e encontrar a sua essência anterior. E ele vive durante 6 anos num deserto, numa gruta. Mesmo a contragosto dos pais, eles sabiam que aquela era a vocação do filho. Eles deixam Francisco viver numa gruta no deserto durante 6 anos. E ali ele vai encontrando a sua essência, ratificando a sua vocação. A gente abre um parênteses aqui para os irmãos e a gente faz a comprovação exatamente do que é isso. Do que como é importante o orar e vigiar e a nossa reflexão. Quando o apóstolo Paulo, até então Saulo de Tarso, vai pregar o Evangelho de Jesus, quando ele tem encontro com o Mestre as portas de Damasco, ele não sai pregando o Evangelho de Jesus imediatamente. Nós sabemos que, de acordo com o que está no livro, na obra Paulo e Estevão, ele vai perseguindo Ananias para matá-lo e na porta de Damasco ele encontra com Jesus. E Jesus diz: tu és o vaso escolhido. É você quem deve propagar a minha mensagem. E Paulo, aqueles companheiros que estavam junto com ele, não entenderam bem o porquê, caiu de joelhos e entendeu que foi a pessoa escolhida, o Espírito escolhido para levar o Evangelho de Jesus à Boa Nova. Aquela missão, ele não sai daquela estrada e vai pregar o Evangelho de Jesus. No livro Paulo Estevão, que é a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que é através do Espírito Emmanuel, Paulo passa 3 anos no deserto de Dan. se os irmãos já leram a obra. Se não leram, é um convite para ler. É uma obra magnífica. Passa 3 anos em Dan para poder se encontrar com o seu eu, refletir tudo aquilo que ele havia feito, embora Paulo fosse um doutor da lei. O doutor da lei, meus irmãos, era o chefe da sinagoga, é quem sabia as escrituras, e mesmo assim não se achava preparado para pregar o evangelho. Então ele se retira durante 3 anos em Dan, começa a buscar a sua essência, e aí sim, depois de 3 anos, ele vai para divulgar a boa nova do Cristo. Francisco de Paula também fez a mesma coisa. Ele passa 6 anos no deserto. Já naquele propósito de ajudar os mais carentes, os mais humildes, aqueles que necessitavam, alguns companheiros já começaram a se interessar, a participar do mesmo projeto que Francisco havia preparado para a sua vida. E os 3 primeiros frades que se encontram com Francisco, eles vão estar com ele, e Francisco diz que há a necessidade de ser aberta uma ordem. E a ordem dos mínimos é lançada por Francisco com bases muito sólidas e rígidas, em que dizia que todos deveriam ser o menor de todos para servir ao próximo. É exatamente o que está no nosso evangelho do evangelista Marcos. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o primeiro a servir e o último de todos. É o que está no nosso evangelho do evangelista Marcos. E essa informação para ser o último, aquele que está sempre a servir, era a condição necessária para estar na ordem dos mínimos. Por isso que tinha o nome Ordem dos Mínimos. Ordem essa conhecida e aberta até os dias atuais. Estava iniciando o apostolado de Francisco de Paula. Francisco de Paula, através da sua boa vocação, da sua vontade de ajudar, da sua humildade, no seu desejo de sempre estar próximos aos menos favorecidos, ficou com uma fama muito grande. Muitas pessoas começaram a procurar Francisco. Quando já estava chegando no final da sua vida, lá na região da Itália, e mais 3 países, Francisco abriu cerca de 33 conventos. As obras de Francisco de Paula sempre são obras muito grandes. E ele abria e tomava conta de cada um daqueles lugares, deixando a responsabilidade para aqueles seus mínimos que estavam sempre junto a ele para lhe pedirem orientação do que deveria acontecer. Com todas aquelas coisas que acontecia, que as pessoas que procuravam ele para serem curadas no seu convento, chegou o dia que ele atendeu 300 pessoas, fazendo curas, libertando de espíritos menos favorecidos, mais infelizes, fazendo com que as luzes chegassem para aqueles sofredores daquela época, que a Itália passava por um momento também muito difícil, de fome, de peste, de grande conturbação política. Mas Francisco de Paula era uma bússola, um mastro necessário para aqueles que ali se encontravam pudessem chegar um pouco mais próximo a Deus, a Jesus. Quando a sua fama já se encontrava de uma maneira que não podia apenas ser conhecida só nesses 4 países, além da sua Itália, houve uma solicitação. Houve uma solicitação para que ele atendesse ao rei de França na época. O rei era o rei Luís XI, que tinha uma doença incurável. E o rei Luís XI era um rei fascina, um déspota, um homem que maltratava os seus súditos, era uma criatura muito má. Francisco, logo de início, ele não aceitou aquela solicitação que veio para chegando até ele, para que ele se transferisse para lá, porque Francisco sabia que não dependia só dele fazer aquela cura, mas sim de Deus, de Jesus e do merecimento daquele que solicitava. E o Papa eclesiástico daquela época, que era Sixto IV, resolveu mandar uma carta para Francisco, obrigando ele a ir para a França. Ele foi obrigado a ir para a França. Numa visão que ele tinha, porque Francisco tinha várias potencialidades mediúnicas, era um vidente, um clarividente notável, pois que via os acontecimentos que aconteciam no momento, os que iriam acontecer, e numa daquelas suas visões que ele teve, ele confessa àqueles mais próximos que chegaria o momento dele sair da sua cidade, do seu país, e ir para um outro local onde se falava um idioma diferente do seu. E assim, Sixto IV, que era o Papa da época, envia a carta obrigando a Francisco a se transferir para a França. Ocorre que Francisco, como sempre obediente e muito sereno nas colocações que faziam, ele diz que vai atender. Só que mandaram uma carruagem para Francisco, para que Francisco pudesse chegar imediatamente, para que o rei de França, Luís XI, tivesse a sua cura. Ele não aceita, ele diz o seguinte: ir eu vou, mas eu vou a pé, vou do meu jeito. Não sei se os irmãos têm ideia do que é a Itália para chegar à França. Tem simplesmente uma cordilheira de montanhas, são os Pirineus, para poder passar. E Francisco foi a pé. O Francisco não foi a pé por pirraça, porque ele sabia que quando ele chegasse naquele país, ele não conseguiria mais sair de lá. E aí, Francisco diz: eu vou a pé porque a todos aqueles deserdados que eu encontrar pelo meu caminho, eu irei curando. Era a oportunidade dele estar novamente com o povo que tanto lhe fazia as suas visitas lá no seu convento. E assim acontece. Ele vai para a França e vai curando todos aqueles que ele encontra pelo caminho. Demora um bom tempo para chegar, mas ele chega. E quando ele chega na corte de Luís XI, a França era um país, era uma nação muito forte, era o exército mais forte que se tinha na Europa. Luís XI tem um diálogo imediato. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, sei que o senhor tem muito amor por esses, mas eu quero que o senhor me cure logo, eu quero que o senhor resolva a minha vida, que é para o senhor voltar logo, o senhor não vai precisar ficar aqui, o senhor vai e me cura, e acabamos algo com essa história. E Francisco serenamente lhe diz: curar não depende de mim, eu apenas sou um instrumento, depende do Criador, depende de Jesus e depende do merecimento do Senhor. Como o Senhor tem se portado como monarca? Como o Senhor trata aquelas pessoas que estão abaixo do Senhor, que estão sob a sua responsabilidade? Aquilo era uma ducha fria, a primeira ducha fria que Francisco jogava para Luís XI. Porque Luís XI não refletia sobre quem ele era e o porquê ele passava para aquela situação. E imediatamente ele diz que aquilo era situação de dirigente. E Francisco dizia: não, não é bem assim não. Porque para nós recebermos uma graça, nós temos que merecer a graça. Eu acho que é necessário primeiro fazer o Senhor o exame de consciência para que eu possa tentar intervir junto a Jesus, ao Pai, para que a sua cura chegue. E começa o processo de modificação daquele rei déspota. Francisco sempre se encontrando com ele, sempre colocando as suas afirmações, e imediatamente, durante pouco tempo, Luís XI começa a mudar, começa a fazer aquela reforma íntima que nós escutamos sempre nas casas espíritas, aquela renovação de alma, de caráter, aquilo que todos nós, quando nós encarnamos, nós viemos buscar aqui, a nossa melhora interior, buscar nos nossos recolhos mais íntimos, aquelas nossas mazelas que nós trazemos como espíritos milenares que somos e que trazemos uma contabilidade, um débito espiritual muito grande. A inveja, a maledicência, o orgulho, o egoísmo, tudo isso passava pela cabeça daquele monarca e ele começa a se modificar, começa a se interiorizar aquela doutrinação, que era uma doutrinação que Francisco de Paula fazia diretamente com ele. E não demorou muito tempo, ele veio a se modificar, e embora Francisco nunca tenha lhe dito diretamente que não curaria no dia do seu desencarne, há um relato de quem esteve na corte junto a Francisco de Paula e o rei Luís XI, que ele morreu serenamente, que ele morreu como se estivesse tranquilo, fez uma passagem um pouco mais confortável, com um pouco mais de luz. E assim, a fama de Francisco, ela cresceu mais ainda, porque, embora não tivesse curado Luís XI daquela enfermidade orgânica, física, ao qual ele foi encaminhado, obrigado a ir à França, Luís XI havia mudado de caráter, havia se modificado nos seus recolhos mais íntimos daquele homem déspota, aquele homem que não ligava com seus súditos, começa uma transformação, dizendo aquilo que nós, os espíritas, sempre colocamos, porque o espírito, ele é passível, sim, de modificação. Basta nós acreditarmos, e Jesus nos afirma através do seu evangelho de luz e de amor: eu não perderei uma única de minhas ovelhas, todas elas serão conduzidas até o mais alto. O nosso governador, segundo nos afirma a doutrina espírita no livro dos espíritos, na questão 625, é Jesus. A nau do mundo, ela não está perdida, sem controle, embora muitas vezes nós acreditemos que seja dessa forma. No controle dessa nau está o mestre carpinteiro, que olha por todos nós, e ele nos deixou um dos seus prepostos no Brasil, nessa situação que nós vivemos hoje, que é Ismael. Ismael é o espírito puro que olha por nós e nossa terra diretamente. Hoje nós vivemos essa modificação, essa transformação, que é uma transformação que necessita ser feita de moralidade. Já atingimos um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento até relativamente social, mas há necessidade do processo moral. As nossas instituições, elas precisam dessa moralidade, e essa moralidade, ela só vai acontecer, essa transformação da sociedade, a partir do momento que cada um de nós nos modificarmos. O país, o governo, somos nós. Somos nós os autores do livro de nossas vidas. Somos nós que escrevemos dia a dia como nós somos, o caráter que nós temos. Não adianta eu falar alguma coisa do outro se eu faço a mesma coisa, embora em menor gravidade. É como Jesus nos afirmava no seu evangelho: você vê o cisco no olho do irmão e não enxerga a trave no seu olho. Francisco de Paula, ele é para nós essa referência da continuidade daqueles prepostos que Jesus nos afirmou desde o início que mandaria para nós para alavancar a humanidade no seu progresso moral. Não existe outro objetivo que não seja nós estarmos encarnados de que é a nossa transformação moral, espiritual. E cada vez que nós retornamos no processo reencarnatório, há a necessidade de nós buscarmos essa transformação. Francisco de Paula nos serve como parâmetro para que nós possamos enxergar um companheiro que abdicou de tudo, que não tinha necessidades materiais para quem ele via, que não precisava de nada material para sobreviver, que estava sempre preocupado com o próximo, seguiu à risca o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E Francisco, embora não tenha curado os 11 da parte material, mas sim da parte moral, ele continua naquele país, na França, e continua lá porque não deixaram ele sair, embora ele quisesse voltar para sua terra, para a Itália, para a Calábria. Ele continua sendo conselheiro de Carlos VIII, que veio a ser o sucessor de Luís XVI. E o monarca Carlos VIII, que havia se casado com a filha de Luís XI, no acidente repentino, morre muito cedo, aos 28 anos. E assume o Duque de Orleans, que era, veio a ser conhecido, mudou o seu nome para Luís XII, que também não deixou Francisco sair, porque não queriam perder aquela clarividência, clareaudiência, aquele prumo reto que significava Francisco no governo, no reino. E Francisco ficou com eles até o final de sua vida. Francisco de Paula desencarna com 92 anos de idade, no ano de 1502, no século XVI, início do século XVI. Em 1517, ele foi canonizado, foi considerado santo rápido por Leão X, que veio a ser o Papa. Leão X era uma criança que ele havia conhecido em França e que foi apresentado a Francisco de Paula. E aquela criança, quando foi apresentado a Francisco de Paula, Francisco de Paula teve uma visão. Ele diz, a criança diz para Francisco de Paula: tu serás santo. E ele diz: eu serei santo quando tu fores o Papa. E é Luís X, o Papa, quem canoniza Francisco de Paula. Para nós, Francisco de Paula é um resumo de uma vida de justiça, de humildade, de tamanha benevolência para com o próximo e respeito ao que nos diz o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, e que para nós serve como balizador daquilo que nós devemos alcançar, buscar como padrão de melhoria que nós queremos. Em todas as casas de Francisco de Paula, as casas são alinhadas por um princípio principal, que é o princípio do amor e da caridade. Numa das visões, mais de uma das visões de Francisco de Paula, ele observou que normalmente acontece lá no Francisco de Paula, tem isso, o brasão da nossa casa é aquele símbolo da caridade, de Cáritas, com um céu azul e um sol explodindo. Aquilo é a visão de Francisco de Paula, porque o seu apostolado aqui foi baseado no amor, mas principalmente na caridade. As instituições que têm o nome de Francisco de Paula, os trabalhadores, eles trabalham com intensa caridade, um amor ao próximo muito grande, muito forte. E é isso que ele nos deixa como legado seu. E o processo de amor, de caridade, nós temos que entender como nos explica lá o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos imortais: como seria, segundo o entendimento de Jesus, a palavra, o entendimento da palavra caridade? Os benfeitores do mundo maior, eles respondem a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Francisco de Paula viveu exatamente isso. Não falava mal de ninguém, não desejava para os seus adversários nada que não fosse o amor, que fosse o melhor para eles. E nos deixou com um processo de trabalho intenso. Chegou ao convento aos 12 anos, morreu aos 92, na França. Durante muito tempo, o processo, trabalhando, vivenciando essencialmente aquilo que ele, como discípulo do povereiro de Assis, que é Francisco de Assis, e que de Francisco de Assis tinha recebido do próprio Cristo de Jesus a própria missão. Francisco de Paula hoje está na pátria espiritual, mas jamais deixou de trabalhar, continua atuando junto a todos nós com desvelo, com a sua simplicidade e humildade, nos ratificando que para nós nos melhorarmos, nós precisamos buscar o seu exemplo maior, que é o próprio exemplo de Cristo. Para nós finalizarmos o nosso estudo, que eu acho que eu falei que ia falar 20 minutos, está falando muito tempo. Desculpa, vamos acabar. Nós vamos finalizar tentando relembrar aquela prece, que é a prece da caridade, que é a prece de Cáritas. Senhor Deus, nosso Pai, dai a força àqueles que passam pela provação. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a sua bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que sofrem. Senhor, que a sua bondade pode espalhar, que os seus benfeitores possam espalhar por toda a terra a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai que a sua centelha divina possa cair e espalhar para todos nós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Deus, ajuda-nos a ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a fé, dai-nos a razão, Senhor. Dai-nos também a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.